Mosca Gold. Já peça em cultura. O tema é sério, não dá pra brincar. Tem muita merda por todo lugar. Nego que nega mentindo na cala, envolvendo moeda só pra se salvar. Nego tá querendo mais, usando mente que é mais eficaz. E o cara, work what you got, but I gotta get mine. É o Westside, é o caralho, fi. Tô agindo só tudo ao contrário, fi. Para, fi, de saco disso, a bunda com seu rap fraco, fi. Não dá, nego pensa que rap virou brincadeira. Com a letra que eu ponho na mesa, na boca de bebê vira mamadeira. E cê se cola em cada segundo, tem que ter dom pra virar vagabundo. Com as nossas roda, poda, moda é foda de aturar. É muito pala, nada de assunto, tem que falar esse direto no assunto. Lebrosa cachola, vira e volta, cola e não vai se calar. É tudo uns cuzão que tem poder, nego só fala, mas nunca vai ser. Arranja um trampo honesto no governo só pra ele mudar. É show do milhão, mas não tem TV, até já sei o que vai acontecer. O atleta mata amante, dá pro seu cachorro jantar. Ah, nego, pode parar se cê não é. Não tem nem que vir falar. E eu nem sei quanto tempo que ainda tem. Só sei que tá na hora de avisar. Ah, nego, pode parar se cê não é. Não tem nem que vir falar. E eu nem sei quanto tempo que ainda tem. Só sei que tá na hora de avisar. Cusão, se iludindo com os likes nas fotos, elas molham. Motor tirando de giro a moto, flagra uns pano. Conhecido, um Goodfella em choque. Não embica lá na viela. Conhecimento raso não é caso do acaso. Quem buscou, correu, sofreu, vai descolar o seu. Compreendeu? É conceito daquele jeito. Sem encaixar nenhum padrão, só pra ouvir um aceito. Naquele pique que a calçada conhece. Sem violência, siga a cadência. Sou rua rap, me expresso seguindo o bumbo e o clap. Falante de 17, Golden Era, boom bap. E o bang, chapou. Chapou os moleque, sem clique, sem cleque. Carburando o back e o bang, chapou. Chapou os moleque, já me aventura. Costa Gold e fudendo os rap. Nego, pode parar se cê não é. Não tem nem que vir falar. E eu nem sei quanto tempo que ainda tem. Só sei que tá na hora de avisar. Neguei o grito do Ipiranga, as margens plácidas. Ouvi o som das vozes, são como uma chuva ácida. Acidentalmente eu vi castelos crescerem, construindo ego imposto por desgosto. Vi os mesmos perecerem, vi mil cachorros morderem esse osso desgastado. E ração de pedigree pra cavalo desdentado. Quem tá mais capacitado pra mandar as punchline? O seguidor de tendência ou cultivador de raiz? Dispenso ouvintes que leem a revista Time. Só com verso verdadeiro já mato esses infeliz. Respeito a cicatriz de um oponente verdadeiro, mas nunca fosse a postura de um nobre guerreiro, irmão. Jamais Ventura, Costa. Chega no sábado sem causar problemas, sem causar tumulto. Nome nosso lema.